A Tango Victor Kilo Delta está afastado 6 milhas da posição coral, serviço está terminado, chame o controle Léo na frequência 120, Vítima 1. Pegaram 1 Léo, Victor Kilo Delta. 259, chame C3T, tira a frequência 28.35, alternativa 1238. 1-2-2-3-5, alternativa 1-2-3-8, GN-6-2-5-9, uma ótima noite. Saulo, bom dia. É o Sideral Serra Delta Juliette. Serra Delta Juliette, Torre. Oh, boa noite, Troy. É, por gentileza, é o Serra Delta Juliette, se encontra no pátio 4. Solicito autorização, procedimento para entrar no pátio através da pátio principal até o pátio 3, através da 1735. Serra Delta Juliette, autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso na pista no 7. Ciência, motor. Delta Juliette, aguardando o procedimento para de entrada no 1735. Já Delta Juliette autorizado ingresso na 1735. Reporte livrando na Quebec. Cliente livrando na Quebec, reporte. Da Serra Delta Juliette, retornar. Só confirmando, é livrar na Quebec, antes da Lima, né? A Delta Juliette afirma. Sim. Houston, Salvador, boa noite, Azul 2781, no ponto esquerda 10. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento no 6, 0 grau, 07 nós. Alinha decola no 0, 2781. Azul 2781, no decolado 46, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, senhor, até o retorno. Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, tudo sem restrições para o nível de voo no 60, após 2010, voo elétrico. 1000 pés, voo Elefa, 160 sem restrições, o Azul 2781. Afirmo. Delta Juliette, livrando pista 1735, entrando na Quebec. É a Delta Juliette, aprovado o reboque via Mike Lima. Na Lima mantém posição e chama para prosseguir. Juliette, reboque pela Lima, pela Mike, reportando na Lima. Torre Salvador, 3897, ponte espera pronto, boa noite. 3897, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão 3897. Zero, boa noite, desta via, chegada é Bomet 1 para o nível de voo 050. Sofia, por 50, o 390. Boa noite, 1705 da Gol, está aproximando o ponto de espera da 10 na ponte de Zoco, está iniciando. 1705, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Ali, mantendo para 10, 1705. Controle de Salvador 1208, bom voo. 208, boa noite. Controle de Salvador, boa noite. Tá 3897, passa 1300 para o 320. 3897, boa noite, contato radar, manter o jogo 320 após 2000 pés do Leda. Após 2000 Roleda, tá? 3897. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no meio, 0 grau, 079. Dia Serra para Juliette, livrando a Mike, entrando na Lima. Serra Delta Juliette, dá presente, chama o solo 12 e 1.9. Ciente, chama aí 1.21.9. Serra Delta Juliette. 305, da cola 257, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 0, obrigado, vamos trabalhar. Funcionar 3897? 3897, manda a pessoa sair da guarda, cada ação. Ok, chegando. Salvador, uma boa, 705 da Gol, decolou, passa 1400 por dentro. Na decolagem subavia saída São 1 para nível 360. São 1, subavia 360, 705. Está autorizado a posição Fubave. Com a posição Fubave, está 3897, obrigado. Zero, autorizado voo à posição do 1, na disparada 2000 pés, foco seu número 1 na aproximação. Ajuste no 0, 2 0. Posição do 1, afirmo, voo à posição do 1, na disparada 2000 pés, ajuste no 0, 2 0. 22000, direto do 1, no 3290. Controle Salvador, boa noite, voo 1168, informação Whisky. Voo 1168, acione identificação, voo posição ITAP, para interceptar a chegada a Bombaid 1, desce para nível 050, o ajuste 1020. Sente, Bombaid 1, para o ITAP, descendo para o 050, interceptar Bombaid 1, Bombaid 1, voo 1168, bem-vindo. 3897, chame Centro Recife na frequência 128.35, 123.8. 2835, alterna 238, tá 3897, uma boa noite. Uno 705, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835238, boa. Autorizado ILS, XUI da pista 10, ajuste 1020, reporte estabilizado. Já prosseguimento, reporte estabilizado no ILS da 10, 3290. Salvador, azul 2781. Azul 2781, chame seu Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Centro Recife, 260-1288, obrigado, senhor Telão. 03290. 03290, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895. Desça para 2000 pés. Operação Dunes, autorizado ILS, aqui sai da pista 10. Pajus permanece 1020, reposta estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés na planta de Duna, 1020, autorizado ILS, aqui sai da pista 10. 1168. 3290, pouso autorizado, pista 10. Vento 940 graus, 06 dúzia de nós. Livre posição 10, 3290. Dois nove zero no solo 03, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219. utilizado no elétrico 1168. Vou 1168, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Frente 118 decimal 95, vou 1168. Salvador, gol 1168, final ILS, pista no zero. 1168, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Gente, autorizado pouso, pista no zero, gol 1168. Boa noite, gol 1099, pronto, ponto 0 da 10. 1099, mantenha o ponto de espera. Lono 099, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém 1 no zero, Lono 099. Solo 1168, no solo 818, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita 219, 1168. Autorizado decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 10 mais. Livre decolagem, pista no zero, gol 1099. Apagem Victor, tu é Delta, Escoca Dente. Vitor Delta, Vida Concept, 4 miles to Cora position, Padaract Bomed, 2TF Bomed 1 arrival, NH1020 reports to the center. 099, decolar 220, chama controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, gol 1099. Controle Salvador, boa noite, gol 1099, decola cruzamento 700 na Arbor, eleva. Gol 1099, achei contato radar na decolagem, subavia Arbor 1 para nível 3,60, após 2000 pés, autorizado direto a Alexa. Para 3,60, após 2000 pés, direto a Alexa, gol 1099. Pelo Delta, my direct tap position. My direct tap position, I'm going to go Delta. Delta is ready for the check. Delta is ready for the check. Delta is ready for the check. Delta is ready for the check. 1099, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260 ou 1288, boa noite.